mais do que um nome, é mais que um grito de guerra. Vai mais além do que dois loucos pedindo paz na terra. Diga ho, é compromisso, é osso, mas é isso. É difícil, sacrifício, dia a dia no ofício. Mas é pela vida, em prol da igualdade, a favor do amor. É diga ho, irmandade, sem falsidade, sem dinheiro, trampo não remunerado. Pelo contrário, gastando cada trocado. Mas vale mais que o uísque, que o salário do Galvão. Meu sentimento é verdadeira, a narração tem emoção. Pros irmãos e pras irmãs, injeção de autoestima. Pros covardes insensatos, meu rap é estricnina. Mas vou lhes explicar o que é ser de garro. É ser autêntico, real, igual minha amiga Mary Jo. É trabalhar, estudar, se vacilar Deus cobra. O Supremo não aceita preguiçoso em sua obra. Olha só, maluco, que mistério curioso. A formiguinha inofensiva agora é um rapper furioso. Atrás de melhorias pra família, pra periferia. Um salve pro TG, pro Ed C, dois louco correria. Quando assunto é hip hop, os moleque dão sangue. Ação que vem do coração e é mais potente que skunk. A minha gangue é do bem, ninguém faz mal a ninguém. Cada qual com seu James Brown, com seu Jorge Ben. Mas tudo bem, nada zen. Dou sequência no ritmo, sem complicar, porque isso é rap, não é logaritmo. Sujeito homem legítimo, MC genuíno. Quebrada pátria amada, R.A.P. é meu hino. Numa relax, numa tranquila, numa boa eu vou conversar com meu povo depois que acaba o show. Faço o papel de ouvinte e também de orador. É tipo Botafogo e ninguém cala esse nosso amor. Pra servir ao hip hop, diga ho. Mais que se vestir, vai mais além que grita ho. Bem mais que subir num palco pra fazer um belo show. Diga ho, é compromisso com a favela, com o povo. É ser estorvo antissistema, é lutar por um mundo novo. É a batalha diária, travada com alegria. Pelas vias da verdade e da sabedoria. É ser fiel, escudeiro do movimento hip hop. Dinheiro não compra quando a armadura é forte. Tem que saber o que diz, tipo ataque beliz. Pra não cair no padrão que a Rede Globo sempre quis. A gente canta por amor sem grana e nenhum luxo. Vou fazer mágicas com a rima como um sábio bruxo. É tentar transformar o futuro da humanidade. Mas que seja pro bem, antes que seja tarde. Não quero desanimar quem grita ho por diversão. Só pra animar a plateia depois da apresentação. Não sou um cara omisso, nem vou dar um sumiço. Nas letras conscientes que cantam desde o início. G.O.G. X, Coban e facção. Eu vou fazer do meu rap uma arma pra revolução. Diga ho, grito de guerra pela paz nos becos. É dar a mão pros irmãos quando estiverem no aperto. Sem mentira fajuta, sem inventar pretexto. Sem fugir da labuta pra fazer trampo mal feito. Tô disposto 100%, assine e assuma a responsa. Diga ho, não é onda, é uma questão de honra. É a mistura do conhecimento com atitude. Na busca do grau que te engrandece em virtude. Pra servir ao hip hop.